para-nos falar da FedIFI.net, que é uma experiência que tem em Espanha, já sabrá explicar muito melhor do que eu tentaria, depois já lá vamos. E também temos outro convidado que deverá chegar um pouco mais atrasado, que tem, tem também um projeto, que é a Rede Unimos, o José Monteiro. A Rede Unimos, que é uma, também uma rede comunitária baseada na Nazaré. Este é o primeiro evento do domingo de 2010-2011, um pouco a nossa rentrée e sabemos bem ver aquilo que nos termos deste espaço é mesmo uma sala cheia. Também alguma, ótimo ver algumas caras novas, pronto, presumo que já conheçam o espaço, o projeto lá que lá vive, esta é a nossa casa, é aqui que vamos fazendo as nossas conspirações, os nossos projetos, começaram, saberão talvez, é um espaço onde não há dinheiro a mistura e fazemos tudo a partir da troca de favores, troca de amizades. A nossa forma aqui de trabalhar é fazer amigos e fazer coisas com amigos. E, precisamente, ganhamos um novo amigo, o Al, que esteve numa turnê pela Galiza para apresentar o projeto GIFI.net, que é baseado na Catalunha, em Barcelona, certo? Al norte de Barcelona. Norte de Barcelona. E pronto, e que, no meio da sua tour, arranjou tempo para destacar abaixo e vir-nos mostrar este projeto, por isso, passa. Obrigado. Eu non falo portugués, puedo hablar castellano, puc parlar català, I can speak in English, if you want. ¿Qué? ¿Castellano? Si hablo castellano despacio, ¿me entendéis? Sí. Bien. Bueno, las transparencias están parcialmente traducidas al galego reintegrado, porque vengo de Galicia y me las empezaron a traducir. Entonces, bueno, más o menos es latín de este cambiado, ¿no? Y luego cuando queráis preguntar algo, si yo más o menos lo que ha dicho él, menos el chiste que no lo he pillado, las risas, eso no, pensaba que era un chiste, pero no lo he pillado. Pero si habláis en portugués, yo creo que lo puedo entender, más o menos. Y si no, si sabéis castellano, pues en castellano.